mensagem de voz. O Pedro Perereca tá pulando aqui direto nas mensagens, mas daqui a pouco a gente coloca a mensagem de voz dos nossos ouvintes, porque tem muita gente aqui já gravando áudio e mandando a sua participação, tá? Em instantes a gente vai colocar aqui no ar. Gleidson Martins tá pedindo o hit do momento também. Como é que tá aí hoje o trânsito? Hoje foi a questão do transporte público, hein, Gleidson? Hoje foi mais tranquilo? Conseguiram aí embarcar no ônibus, seguir os seus trajetos sem dificuldade ou demorou de novo, tá com algum tipo de transtorno, hein? Conta pra nós. 991-92-9310, WhatsApp da Rádio Nova FM. É o Francisco que vai entrar agora, Adriana? Isso. É isso mesmo? Vamos lá. Ouvir. Meu irmão tá dizendo aqui que é pra Osvaldo comprar um sino pra acordarem essas autoridades de manhã cedo. Comprar um sino. Boa. Olha, vocês não me dão ideia. Vocês não me dão ideia. Sino, vuvuzela. Tá. Lembra a vuvuzela? É bom isso, tá aí, certo, pra acordar o povo. Uma matraca, né? Que tá chegando no São João. Isso, Andressa, boa. Vai dar matracada. Boa, Deza, boa. Pronto, Osvaldo. Vocês sabem o tipo de gente, de ser humano que eu sou. Procura matraca, isso é de matraca, Pedro Castro. Tá bom, eu aceito o desafio. Já tenho aqui, já sei o que é que eu vou trazer. Já sabe? Andressa, nós vamos trazer também. É. Fazer zoada. Mas já eu visualizei a cena agora. Já pensou acordar com a matracada no ouvido de manhã? É Maria, aquela matraca lá do Boi da Maioba, do pessoal do Boi da Maioba, daquele batalhão lindo da Maioba. É, porque é bonito quando a gente vê a apresentação acontecendo. Mas bota no teu ouvido de manhã cedo. Bota no ouvido. Nossa senhora, se preparem. Sem nenhum cantador, pelo menos deixando. Só uma tracada, só aquela boa. E sem ritmo, viu? Tem que ser desafinado, igual aí o ritmo dessas autoridades aí que estão deixando a desejar. Gleidson tá dizendo que hoje foi mais tranquilo, graças a Deus. Que bom, viu? Maravilha, o povo da Ribeira merece um tratamento melhor, viu? 991-92-9310, WhatsApp da Rádio Nova. Agora, quem chega aqui, final de telefone 2324, foi o ouvinte que participou ainda há pouco, falando sobre a mudança aí no trânsito na região da Coab, do Anil, Turu, enfim. João Marcos, da Ivar Saldanha, viu? Foi ele que nos mandou a mensagem, tá ouvindo as vozes mais lindas do rádio. Muito obrigada, ele diz. É de vocês, viu? Beijo, obrigada. Imagina, Osvaldo, a sua é um trovão. Além a de Osvaldo, por si só, quando dá bom dia, já acorda. Acorda um bocado de gente. É demais. Eu vou até lembrar do querido Zé Cirilo, viu? A sua é tipo brinco. O João Marcos tá dizendo que se diverte muito aqui no nosso programa, viu? Que ótimo. Se diverte muito, se informa, mas também gosta muito do nosso jeito de... A ideia é de essa, trazer, né, essa graça para todas as manhãs. Dá essa leveza, né, Deza? Dá essa leveza na notícia. Começando o dia, tem que começar com leveza mesmo. É isso aí. Jean, do João de Deus, mandou mensagem de voz. Vamos ouvir. Bom dia, família da Rádio Nova FM. Jean, motorista por aplicativo, informando aqui trânsito pesado, engarrafamento aqui na Guajajaras, sentido Forquilha e também... Coab sentido Forquilha. O trânsito tá pegado aqui. Bom dia a todos, vamos que vamos. Muito bem, são 8:07. 8:07, alô, bom dia. Bom dia, bancada da Nova. Esses dois dias não tive tempo, né? Mas passando nesse momento para agradecer toda a bancada Nova, em especial o Oswaldo Maia, né? Por todos os protestos feitos, sentindo a dor do contribuinte sobre o nosso ex-secretário Diego Baluz. Foi tarde, viu? Eu espero que o atual agora tenha um pouco de competência, porque eu acho que não precisa ter muito, não. Basta ter um pouco de competência e ouvir um pouco os mais experientes que já estão lá na secretaria. Já seria o suficiente. Se eu te contar que já tem problema. Tu tava comemorando antes do tempo. O que foi que eu disse ontem? Não criem expectativas em relação ao novo secretário.

Nova FM, SLZ e fique por dentro da rádio de verdade. Senhores taxistas, trabalhe com segurança e aumente seu faturamento. Ligue Tax 983222 e 3221-2222. Agora com seguro app para clientes e motoristas. Fazemos convênios com empresas públicas e privadas. Ligue Tax, sempre inovando, jamais copiando. 983222 e 3221-2222. 24 horas. Promoção, rima com diversão. Vem pra Quarupi. Fone gamer com fio e sem fio com até 50% de desconto. Fones que oferecem um áudio excelente com uma recepção de microfone incrível. Acessórios originais para PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch com um ano de garantia. Temos console Xbox Series S, branco com 500 GB. Aproveite os jogos digitais de 4 gerações do Xbox, com centenas de títulos disponíveis. Patinete elétrico Átrio, com autonomia de até 15 quilômetros, suporta até 100 quilos, com estrutura dobrável e base antiderrapante, super resistente e seguro. Quer mais? Acesse o nosso site www.quarupinformatica.com.br. Quarupi, o mundo mais perto de você. 93.1. São 8:15, 8:15, bom dia, 989-9192-9310, para interagir, para participar conosco, fique bem à vontade. Um retrato do que está acontecendo em todo o estado, no Brasil e no mundo. Nova Manhã. Sete horas 15 minutos, Andresa Cerveira, Adriana Nogueira, ouvintes, eu ainda vou ter a oportunidade de perguntar para um investigado ou indiciado qual é a sensação de ter a Polícia Federal batendo na porta às 5 horas da manhã. Eu não quero sentir essa sensação, mas eu tenho que perguntar. A Polícia Federal está batendo ou bateu na porta de quem, Andresa Cerveira? Oswaldo Maia, lá em Caxias, viu? Ah. Lá em Caxias, Polícia Federal e o 2º Batalhão da Polícia Militar em Caxias prenderam em flagrante 2 assaltantes que participaram do roubo ao caminhão dos Correios lá na MA-034 por volta de 11 horas da manhã de ontem, viu? O caminhão dos Correios tinha saído de Caxias, tinha destino final a cidade de Buriti de Inácia Vaz. Próximo à cidade de Coelho Neto, os assaltantes tomaram o caminhão e forçaram o motorista a retornar. Parte das mercadorias foi levada e outra parte foi escondida numa estrada próxima à MA-034, aproximadamente 10 quilômetros da BR-316. Assim que tomaram conhecimento do assalto, as equipes da Polícia Federal, também da Polícia Militar, fizeram ali as buscas nas proximidades e já no final da tarde conseguiram identificar e prender 2 dos 5 assaltantes. Conseguiram ainda recuperar boa parte das encomendas, viu? A polícia está colhendo os interrogatórios, está buscando outros elementos para demonstrar a participação de cada um desses envolvidos no crime. Diante desses fatos constatados, os presos serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado com emprego de arma de fogo, entre outras qualificadoras. As penas podem chegar a 10 anos de prisão. Após serem ouvidos na delegacia da Polícia Federal, vão ser encaminhados ao presídio de Caxias, onde vão ficar à disposição da Justiça Federal. 8:17 agora, 8:17, bom dia. 98 99 92 9310. Sério e com imparcialidade. Nova Manhã. Ó,

Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Encare um desafio, prepare o coração, mergulhe na alegria, escale a emoção. É mais que aventura, é mais que diversão, é muita natureza com a cara do Maranhão. É muita adrenalina, você vai sonhar com isso. Vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso. Valparaíso Advento e Parque. Viva essa aventura! A TVN agora é Max e informa a hora certa. 8:23. A TVN agora é Max. Assine já. Ligue 3199-7270. Seja mais, seja Max. Quer ouvir a Nova FM pela internet do seu computador ou pelo seu smartphone em qualquer lugar do mundo? É fácil. Acesse o site radios.com ou baixe o aplicativo RádiosNet. Na janela buscar, procure Rádio Nova 93.1 FM. Adicione aos seus favoritos e pronto. Você vai curtir toda a nossa programação em qualquer lugar do planeta e ainda ganhar muitos prêmios em nossa programação. Nova FM, a rádio que vai além das outras. E aí, pessoal? Tô aqui na Max com toda a equipe para essa super operação. Todo mundo aqui tá preparado para te atender com essa super oferta. Se você ligar agora mesmo, vai pagar apenas R$99,90 por um plano de 400 mega de internet. Vou repetir, só R$99,90 por 400 mega. Ligue 98-3199-7270 e assine agora. Operação Casa Conectada Max. Pra família toda, fica on. Conheça uma nova forma de investir no seu futuro e garantir uma renda extra com a PagBet. Aqui você tem as melhores cotações, jogos ao vivo, e-sports e Aviator. E sabe o que é melhor? Se o seu palpite for certeiro, o Pix cai na hora. Vem mudar de vida com a PagBet. Acertou? Tá pago. Este é o som que mudou a história do rádio no Maranhão. Oito horas e 25 minutos, 8:25. Bom dia. Transmissão com a maior cobertura de audiência no rádio e pela internet. Nova Manhã. Olha, vamos a mais informações agora a respeito dessa questão. Lá vivida por moradores pela cidade de Buriticupu, inclusive já em rede nacional essa situação de lá, Adriano Nogueira. Pois é, Osvaldo, são esses enormes abrigos. Isso já acontece há mais de 30 anos, uma situação que está piorando agora no período chuvoso, é a chamada vossoroca, que acontece exatamente em áreas onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo. Então a cidade lá de Buriticupu convive com essa vossoroca e, como eu disse, já tem 30 anos. O governo federal decretou estado de calamidade na cidade e o prefeito, uma declaração que foi dada por ele, o prefeito lá de Buriticupu, ele disse, o João Carlos, que é do Patriota, ele assumiu que o problema é muito grave, mas a única justificativa que ele deu para essa inércia, essa falta de ação, né, é que a situação, abre aspas, fugiu do controle do município, fecha aspas. Existem várias decisões judiciais que estavam forçando o município a tomar providências. Hoje nós temos, infelizmente, nós temos uma faixa de 220 famílias que vão ter que deixar suas casas lá em Buriti Cupu. É um número muito alto, 220 famílias, 220, né? É um famílias. Bairro praticamente, né? Exatamente. É um bairro, se você multiplicar famílias aí por cada casa, cada família três pessoas, nós temos aí um número absurdo. Antes, 27 famílias já tinham sido retiradas, famílias estas que estão recebendo aluguel social, também tem uma inspeção que foi realizada na última semana e, como eu disse, pelo menos 220 famílias estão nessas áreas aí. E a ameaça lá é muito grande. A ameaça é imensa, imensa, por isso. Principalmente nesse período, né? Solo encharcado. Exatamente, muitas chuvas, muitas chuvas. Olha, muito bem, são 8:28, 8:28, mas ontem também, na verdade, hoje, o governador publicou nas redes sociais, Andresa Cerveira, o final da greve dos professores, querida. É isso, Oswaldo Maia, houve um acordo aí com o sindicato, ontem a gente até trouxe aqui o posicionamento do presidente Raimundo Oliveira, o presidente do Simproecema, dizendo que chegaram a usar a razão e tomar a decisão de suspender de fato essa greve, né? De acabar com essa greve e aceitar essa proposta de reajuste salarial de 11% e outros benefícios aí que o governo garantiu que vai conceder aos educadores do magistério, né? Da educação básica. A reunião para o acordo que põe fim a esse movimento grevista foi realizada na tarde de ontem com a presença de representantes da Secretaria de Educação e também da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. O secretário, o subsecretário de Educação Anderson Lindoso esteve presente, o vice-governador e secretário de Educação, Felipe Camarão, também, assim como membros das assessorias jurídicas dos órgãos e de entidades e outras entidades que estavam presentes lá, viu, Oswaldo? Esse acordo firmado, ele prevê um reajuste de 11% a ser pago em duas parcelas, uma retroativa a janeiro, outra no mês de julho, a implantação das titulações e progressões na carreira docente, auditoria na folha de pagamento da Secretaria de Educação e eleição para gestor escolar. Tudo isso corresponde aos pleitos da categoria, viu? Esse acordo também prevê a manutenção da mesa de diálogo e uma negociação entre governo e sindicato, porque mesmo com o fim da greve, Oswaldo, essas conversas vão continuar aí entre governo e Simproecema. O subsecretário da SEDUC fez um apelo aos professores para que retornem o mais breve às aulas, às salas de aula. Afinal de contas, é necessário repor essas aulas, garantir aos estudantes os 200 dias letivos e a qualidade aí para que a gente tenha resultados significativos na aprendizagem dos nossos alunos, Oswaldo. O presidente do sindicato, Raimundo Oliveira, explicou sobre essa decisão de encerrar o movimento paredista, disse que está sendo feito. Foi tomada essa decisão aí de obedecer essa determinação do Tribunal de Justiça no tocante à ilegalidade de greve. E, nesse sentido, eles decidiram resgatar essa proposta colocada junto ao Ministério Público e encaminhar pelo encerramento, mas sem deixar de fazer esse debate de outros pontos importantes, principalmente com a permanência dessa mesa de negociação. Falou sobre o retorno às aulas, diz que, como trabalhador da educação, é necessário que sejam prestados os serviços para, assim, termos educação pública de qualidade para os maranhenses, sem perder de vista a luta pela dignidade, pela valorização salarial de todos os educadores, os trabalhadores em educação do nosso estado do Maranhão. E a gente quer saber como é que tá por aí, você que tem filho que estuda em escola da rede estadual, já foi retomada a aula aí na sua comunidade, tá tudo funcionando direitinho por aí, ou os professores ainda não compareceram aos locais de trabalho, como foram convocados aí, tanto pela SEDUC quanto pelo Simproecema? O nosso apelo é que façam isso o mais rápido possível para não prejudicar ainda mais as crianças e os adolescentes. São 8:32. Nós estamos com o Paulo Henrique, presidente do Sindicato dos Usuários, que ainda há pouco nós tivemos um questionamento de uma ouvinte a respeito da Kátia. Normalidade, Kátia, né? Da normalidade da questão da linha Beckmann e Paz. a Andresa fez uma afirmação, eu fiz uma outra afirmação contrária e essa a minha afirmação acabou por não ser de cunho do que realmente está acontecendo. Ô Paulo Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. O que é que o sindicato tem de informação? O que é que aconteceu depois dessa denúncia que chegou aqui à nossa emissora e depois da reunião que você teve na SMTT e na prefeitura com a linha Beckmann São Francisco? Primeiro lugar, bom dia, Oswaldo. Bom dia, Andressa, Adriana. Bom dia. É sempre uma satisfação falar com vocês e a gente está sempre ligado num programa direto. Quando a gente não está aqui ligado, está em outro compromisso, mas temos diretores ligados num programa por ter a maior audiência no momento ou no horário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós tivemos na prefeitura de São Luís, após o dia que a gente teve uma entrevista aí, e colocamos a realidade dentro da prefeitura do que realmente estava acontecendo com o seu Diego Baluz, que como secretário, antes de ser exonerado, não cumpriu com nenhum tipo de obrigação com as comunidades e a cidade de São Luís sobre o transporte público. Pelo contrário, ele estava sendo convivente com as irregularidades. Essa mudança aqui, dessas denúncias do Beckmann, é tudo mentira das empresas, porque não houve um documento assinado pela SMTT e nem conhecimento nosso. Eles fizeram e querem fazer algumas outras mudanças pela conta própria deles. Quem está firmando aqui sou eu, Paulo Henrique. Existe, só para vocês terem uma ideia, existe dois quadros de horário. Um da SMTT e um do próprio consórcio. Esse é um caso gravíssimo. Existem duas ordens de serviço, uma da SMTT e uma do consórcio. Outra gravidade incrível que esses caras cometem. E tá lá no contrato licitatório dessas irregularidades que dá punição. E nunca foi tomada uma decisão. E aí foi mostrado a mim na reunião que teve na SMTT à tarde, que não foi nem com o seu Diego, foi com o seu Paulo, que é o superintendente, porque o seu Diego, ele sumiu, depois da nossa denúncia, ele sumiu da SMTT, e aí após a nossa ida na prefeitura e ele foi exonerado, ele sumiu de uma vez. Aí vamos lá, é mentira dessa mudança, não há uma autorização da SMTT, é mentira da mudança da Mauro Fecuri 1, 2 e 3. Não há uma autorização, são quatro ônibus. A Estrela tirou dois, ficou só dois. Do Beckmann, a mesma coisa. Essa mudança foi feita devido à própria empresa, sem pedir autorização, meu Deus. É uma irregularidade imensa que eles vêm cometendo dentro de São Luís. E acima de tudo, ainda tem a catraca dupla. Que agora não tem um cobrador, eles colocam uma catraca lá acima do que não é permitido, tá entendendo? Acima do que não é permitido. E isso a gente não pode mais permitir, essas irregularidades dessas empresas, tá entendendo? E as providências têm que ser tomadas. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Então, o que que acontece? Estamos tomando todas essas providências. O novo secretário que assumiu já chegou fazendo merda, essa é a realidade. O que que ele já está querendo fazer ou já está tomando posicionamento? De tirar os agentes de trânsito da noite, para não ter mais agentes de trânsito à noite. Quer dizer, o transporte não funciona à noite, o trânsito não funciona mais à noite, porque esse moço, esse Diego também, olha o nome, Diego, também já quer fazer essas mudanças. E segunda-feira eu vou apresentar bomba, porque eu já estou com alguns documentos na mão, mas eu vou deixar para finalizar na segunda-feira, porque eu estou concluindo a documentação das irregularidades que esse moço já chega aplicando. Porque ele já não fez o papel dele digno aonde ele estava, ele não honrou. Como é que ele vai fazer uma mudança dessa do transporte público? Meu Deus do céu, Oswaldo, Andressa, Adriana, será que esses caras estão brincando com o trânsito de São Luís, com o transporte público, que é tão importante para essa cidade? Será que eles não... Eu duvido, eu vou desafiar esse secretário, se ele sabe quantos bairros tem dentro de São Luís, quantos bairros, para ele ligar para a imprensa agora, para vocês, para ele dizer quantos bairros tem em São Luís, aonde são os bairros que tem ônibus e quais são os que não tem. Quantos ônibus tem em São Luís? Porque só tem 500. É 300 razoáveis e 200 que não presta. Tudo acima da idade. tudo acima da idade. E já chegou dando ordem que vai parar isso, aquilo aqui. Meu amigo, nós estamos sem transporte. É parar o sistema de transporte, não é como tu imagina. Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter, primeiro ponto, sentar com as lideranças, sentar com as gestões, com a Câmara de Vereadores, vamos discutir o que é melhor para São Luís no transporte. Não chegar tentando fazer gracinha do que tu não fizeste aonde tu estava, porque lá tu recebia reclamação, era todo segundo, não era toda hora. Paulo Henrique. E nós precisamos, Oswaldo, resolver essa situação. E te digo, o transporte do Beckmão já é para estar rodando normal. Nós estamos indo hoje à tarde fazer essa fiscalização. Estamos indo na Mauro Securi, porque se não cumprirem, nós iremos parar ele no ponto final até as coisas serem resolvidas. Quem quer é as comunidades, não é o Paulo Henrique, não é o sindicato do usuário. Você está me entendendo, meu rei? Correto. Então, a providência é essa, já é para o sistema do ônibus da linha Beckmão em Paz estar normalidade. Se não tiver, você vai lá, vai à comunidade e já garante protestos, é isso, Paulo? Nós vamos parar e ele só volta a rodar com os ônibus normais, com a linha normal e com a quantidade de ônibus que está dentro do quadro de horário da SMTT. É, rapaz, empresário não é dono de linha. Tivemos um problema na linha, agora na linha telefônica. Pois é, são 8:38. Muito obrigado aí ao Paulo Henrique, presidente do sindicato, que nos traz esses esclarecimentos e que parece que a situação ainda tende a se resolver, se ainda não resolveu. A Gracilene, o que é que ela diz, querida? Gracilene Rodrigues, lá do Residencial Piancó, tá dizendo bom dia. Aqui no Residencial Piancó havia 3 ônibus, agora só tem 2. Tá só diminuindo, Oswaldo. O que é pra melhorar, tá piorando. Obrigada, Gracilene, pela sua mensagem. Nosso número é 991-92-9310, WhatsApp da Nova. Antônio Ribeiro do Centro também tá na nossa sintonia. Muito obrigada pela mensagem. Oswaldo, enquanto a gente tenta restabelecer aí o contato com o Paulo, eu queria aqui trazer uma atualização a respeito da greve dos professores que foi encerrada, porque eu cheguei a fazer aqui o questionamento aos nossos ouvintes para que eles verificassem como é que estava a situação nas suas comunidades, né? Se esse retorno já havia acontecido, se as aulas foram retomadas, enfim, eu vim buscar aqui as últimas informações do vice-governador do estado e também secretário de educação, Felipe Camarão. A previsão, Oswaldo, é de volta às aulas na próxima segunda-feira, viu? Que bom. Ontem, inclusive, o Felipe Camarão chegou à nossa capital e foi diretamente se reunir com gestores das 19 unidades regionais de educação e alguns gestores escolares para que fossem traçadas as metas para a rede estadual e planejada a volta às aulas na próxima segunda-feira nas escolas em que os professores estavam em greve, viu? Então, segunda-feira para a gente ter tudo funcionando normalmente. Agora há pouco, o governador Carlos Brandão, ele diz que é importante que os professores e alunos retornem o mais rápido possível às salas de aula. Disse ainda que vai ter uma força-tarefa para que todos esses dias de paralisação sejam repostos com qualidade no ensino e sem prejuízo aos estudantes. Participe, muito bem. Mande sua mensagem para nós. Conseguimos, Pedro Castro, restabelecer o contato? Tá difícil, né? Tá difícil a ligação. Mas vamos lá. A Gracilene Rodrigues acrescenta aqui pra gente, Oswaldo, sobre a questão do transporte público, que nunca teve um abrigo lá no Residencial Piancó, viu? Que os usuários de transporte público têm que aguardar na chuva ou no sol. O residencial já existe há 8 anos. Ô Gracilene, deixa eu contrariar aí tua opinião. Tem sim. É só que é invisível. Alta tecnologia. Alta tecnologia, filho. Alta tecnologia, caríssimo. Muito bem, né? Muito bem. São 8:41 agora. 8:41, bom dia. Um retrato do que está acontecendo em todo o estado, no Brasil e no mundo. Nova Manhã. Ó,

São 8:46, 8:46, bom dia. E agora, economia. A bandeira verde na conta de energia que isenta consumidores de taxa extra pode se estender ao longo de 2024 diante do cenário de chuvas confortável que elevou substancialmente o nível dos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de geração de eletricidade aqui no Brasil. E a informação foi dada pelo diretor da agência reguladora da ANEEL, Elvio Guerra. Mutirão para renegociação. Já foi lá? Já fez a sua renegociação? Se fez, que bom. Porque hoje é o último dia, tá acabando hoje, sexta-feira, o mutirão nacional de negociação para os consumidores com dívidas com bancos e financeiras. São oferecidos descontos e prazos especiais de pagamento da dívida. Podem ser ofertados prazos maiores, juros reduzidos, mudanças nas condições de pagamento ou até mesmo a migração para outras modalidades de créditos mais baratas. E falando em dinheiro, Andresa Cerveira, tô querendo ir para os Estados Unidos. Ah, eu também. Vamos, me leva. Vambora. Não, você já combinou várias viagens comigo. Vambora. Isso, nós fomos para tantos cantos. Deu, olha, tá deu. Só me enganando. Olha, vou dizer para vocês uma coisa. Deus tem um orgulho dessas duas aqui, porque o que a gente pesquisa, pacote de viagem, é um negócio impressionante. Assim, né? E Bar Rodrigues entra também. A gente dá tchau assim, né? Não, a Bar Rodrigues, essa daí, falou, gente, partiu, ela já tá com a mochilinha na viagem conta. Imaginária não paga nada, afinal de contas. É, a gente boa, vai, né? Pesquisando, né? Tá pagando Santa nada. Internet. Mas vamos lá, informação nada animadora aí para quem quer realizar o sonho de conhecer as terras americanas. Oswaldo Maia, por qual razão? Os Estados Unidos resolveram aumentar o preço da taxa para tirar visto, viu? Pois é, a partir do dia 30 de maio teremos aí esse reajuste. Essa taxa, Pedro, ela precisa ser paga para que seja liberado o agendamento da entrevista, viu? Na embaixada ou no consulado. Então, o tempo de espera hoje, só para você ter ideia, lá no estado de São Paulo, tá numa média aí de mais de 550 dias. O salto para visto de para negócios ou turismo foi de 160 dólares para 185 dólares. Ou seja, para você lá fazer negócio ou passear, paga aí R$ 942 só de taxa de visto, viu? Somente de taxa de visto. E reza bastante para você passar. Para passear, pra você pra passear na entrevista, tu pode até ser barrado, né? Então tem que rezar muito, filho. É isso. Mas vai aí. Lá, vai lá, tira teu passaporte, vai pegar teu visto. E tenta, né? Visto para estudantes e intercâmbio também teve reajuste, viu? Saltou de 160 para 185, ao mesmo preço aí para visto para negócios ou turismo. Então chegando aí quase a casa dos R$ 1.000, tá? Então, complicado. Adriana Nogueira, consulado nos Estados Unidos, uma espera de 556 dias, como eu disse, é o maior tempo de espera. Muito. No Rio de Janeiro, 442 dias de espera. Em Porto Alegre, 438 dias de espera. E aqui em Recife, mais perto da gente, temos aí um tempo de espera um pouco menor, viu? 395 dias, mas ainda assim é muito tempo. 8:50. Ele viajou. Ele já foi. Pedro Castro. Fica com essas suas viagens que eu vou carimbar teu passaporte. Nova Manhã. Oferecimento Autoparve Seminovos. Petiscaldos. E Topa Tudo Móveis Usados. Conheça uma nova forma de investir no seu futuro e garantir uma renda extra com a PagBet. Aqui você tem as melhores cotações, jogos ao vivo, e-sports e Aviator. E sabe o que é melhor? Se o seu palpite for certeiro, o Pix cai na hora. Vem mudar de vida com a PagBet. Acertou? Tá pago. Você, profissional da odontologia, não pode perder o primeiro Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão. Serão 4 dias de imersão em conhecimento e networking com os melhores palestrantes do Brasil e do mundo. Anote na sua agenda, de 28 de junho a 1º de julho de 2023, você tem um encontro marcado com o futuro da odontologia. Inscreva-se agora mesmo no site www.cioma.com.br e garanta sua participação nesse evento histórico. Primeiro Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão. Conectando mentes, inspirando sorrisos. Mais qualidade qualidade. 100% digital. Nova FM. Senhores taxistas, trabalhe com segurança e aumente seu faturamento. Ligue Tax 98-3222 e 3221-2222. Agora com seguro app para clientes e motoristas. Fazemos convênios com empresas públicas e privadas. Ligue Tax, sempre inovando, jamais copiando. 98-3222 e 3221-2222. 24 horas. Tem na Frival. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem. Ofertas especiais Fribal. Coxa com sobrecoxa, 11,99. Costela especial, 19,99. Carré suíno, 16,99. Tem na Fribal. Tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho, carne boa. Você ouve? Eu ouço a nova. São 8 horas e 53 minutos, 8h53. Eu quero convidar os nossos ouvintes, os nossos amigos, que, se possível, segunda-feira, às 12 horas e 45 minutos, me dê uma audiênciazinha na televisão. Tô voltando para a televisão, segunda-feira. Tá certo? Muito bem. E lá no canal 17, o Linha de Frente, eu vou estar lá, tá certo? Comportado. Maravilha. Prometi me comportar, fiz juras que vou me comportar, não sei quantos bem dias. Bem comportadinho. Bem comportadinho, como me comporto. Quietinho. Aqui também, né? Mas eu vou estar lá, eu queria estarei, contar com a audiência de vocês. Estarei lá acompanhando. Tá certo, eu vou conferir. Você, eu vou ver um aparelhinho, se lá na sua televisão da sua casa tá ligado na gente. Vou fazer uma isso. Selfie quando você estiver lá, ó. Pronto. Perfeito, então. Pronto. Vai levar o bombom de alho? Você? Hein? Vai levar o bombom? Não pode. Isso aqui tem patrimônio. Ah, é? Patrimônio nosso. Tá bom. 989-9292-9310 pra interagir, pra participar conosco. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Olá, pessoal, gente, quanto tempo, saudade demais de vocês. Bom dia, Osvaldo, bom dia, Andresa, bom dia, Adriana, bom dia, Pedro. Tava com problema aqui no som do meu carro durante um bom tempo, consegui resolver e voltei a ouvir aqui, né, a melhor rádio e o melhor programa que tem no Maranhão, que é a Rádio Nova e o programa Nova Manhã. Pessoal, um abração pra vocês aí e logo pedi de cara aí, tá bom? Que envie pra mim também essa música aí, esse hit do momento, que eu tenho certeza que vai bombar nesse São João aí, tá bom? Abração pra vocês. Valeu, obrigada. Pedro, porque ele tá encaminhando a mensagem aqui pro ouvinte, né? Tá. Não sei, o que você quer fazer? Você acha que quem manda nesse programa aqui, você acha quem paga seu salário? Quem paga o teu salário é o ouvinte. Que paga teu salário, que nos dá audiência, que nos adora, que nos ouve todo dia. São eles que pagam o nosso salário. Entenda isso. Tá, então, bom. Respeite o ouvinte, atenda o ouvinte. Toma teu Todd, bote a música. Bote a música. Eu sou Brad e eu tô pronto pra fazer de São Luís uma cidade melhor pra você. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Não vai não. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Tá bom. Daqui a pouco vamos transformar o programa no Globo de Ouro. Hit musical do momento, Globo de Ouro. Os grandes sucessos passando por aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Adriano, Oswaldo, Andresa, sextou. Bancada linda do meu coração. Realmente é um pouco mais de leveza, Adriana, para as nossas manhãs. A sua risada é maravilhosa. Essa companhia de vocês nos faz ajudar o nosso dia. Olha, bancada, dois dias em seguida eu vi duas situações complicadas. O motorista prendeu o pé dos passageiros, duas passageiras na porta do ônibus, né? Na lateral. Mas um dos casos, o motorista nem foi culpado, porque isso aí, gente, é muito trabalho pro motorista, né? Ele dirige, ele olha, ele passa a troca, ele libera a catraca, ele abre porta, ele fecha a porta, enfim, é uma situação complicada pro motorista, né? Muita atenção, aí a senhora foi sair do meio no Parque do Bom Menino. A culpa não foi dele, entendeu? Ela sai, a senhora sai do ônibus e ele fechou a porta. Infelizmente prendeu o pé da senhora, né? na porta de saída, né? Bom dia aí, um bom final de semana, sextou. Valeu, um grande Valeu, abraço. Hilda, beijo, muito obrigado, linda. Hilda, muito obrigado pelo carinho. Thales Castro, nosso querido jornalista, amigo. Thales, saudade de você. Thales, beijo. Um grande abraço pra você, querido. Muito obrigado. Diz que é fã do programa, vamos todos os dias ouve. Vamos marcar no supermercado com ele, vamos? É, a gente só encontra no supermercado. Doida pra encontrar com o Thales na hora de fazer o pagamento. No caixa. No caixa. Viu, Thales? Dois dias pra encontrar Pronto. Contigo lá. O ponto de encontro é esse. Exatamente. Gente, chama, dá um toque aqui, o Hemomar tá precisando muito de doação de sangue, depois aí do carnaval, tá com uma baixa no estoque, realmente vai ter uma ação na Pastoral Solidária. Vai ser amanhã, dia 1º, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Igreja de São Marcos. A Igreja de São Marcos, para quem não sabe, fica ali na Ponta da Areia, tá bom? Bem atrás, ali por detrás da Fribal, naquelas mediações. Então não tem erro, pode ir lá e nós contamos aí com a sua participação. Qual local, Adriana? É na Igreja de São Marcos, ali na Ponta da Areia. É amanhã, essa ação da pastoral, doação de sangue, em participação também com a Hemomar, uma parceria com a Hemomar, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Igreja de São Marcos, na Ponta da Areia. Muito bom, muito bom. Tem que estar bem de saúde, viu, gente? Tem entre 16 e 69 anos de idade, menor de 18 anos tem que estar acompanhado de responsável legal e maiores de 60 precisam ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos. Viu? Tem que ter mais de 50 quilos, tá bem alimentado, de jeito nenhum você não pode chegar lá em jejum, viu? Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação, não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes dessa doação, ter um intervalo entre doações de 2 meses para homens e 3 meses para mulheres, e quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar também, viu? Só que é necessário um intervalo de 2 dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac e 7 dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem tem Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura. O Pablo da Divinéia chegou agora, é isso, Pedro? Ele que também aproveita aqui para mandar um abraço pro Thales, pro Isaías, saudades do Tá na Pauta, eles disseram. Obrigada, querido. 991-92-9310, WhatsApp da Rádio Nova FM. Comunicadores que vão fazendo a sua história. De valor, né? De valor, de muito Dois valor, de muita competência. Profissionais. É muita aí. Competência. Thales, Isaías, o Flávio Chocolate, que também teve no Tá na Pauta. E atual também, a Ana Guimarães, que está agora isso. com o João Coutrinho também. O nosso querido Domingos Costa, fazem com muita competência, apresentam, conduzem com muita competência o programa atualmente aqui e na casa. Respeito acima de tudo, né, Osvaldo? Claro. É mais importante, né? Fidelidade com a informação, respeito com o ouvinte, né? Enfim, Jean do João de Deus, tá aqui mandando, é mais uma música, Pedro, é isso ou é a mesma? É outra? Vou reclamar, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Não vou voltar lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Só luz está um caô, só raiva, só luz está um caô. Só raiva, o prefeito, prédio que não faz nada. O prefeito, prédio que não faz nada. Bambamba, os buracos da cidade, Brad me enganou. As paradas sucateadas, Brad me enganou. Passagem muito mascada, Brad me enganou. Ruas todas alagadas, Brad me enganou. Não vou voltar lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Eita, povo criativo, esses que ouvintes aqui. Que composição foi essa? Da Nova Manhã, do Nova Manhã. E aí, Osvaldo? Globo de Ouro, já disse, é Globo de Ouro. A parada do sucesso, a parada do Bride. Muito bem, são 9 horas. 9 horas, 1 minuto, muito obrigada. Ela chegou, hein? Tiqueira do programa chegou, viu? Chegou? Chegou, tá ali já. Já tá ali, já tá ali, já tá ali. Não, agora ela só quer saber de assuntos internacionais. Isso, que assuntos são esses? Ela virou embaixadora? De Portugal. De Portugal? Ouvi dizer, embaixadora de Portugal. Não é fraca, não. Tô te falando. Não é fraca. Vou perguntar se ela me leva pra comer caracoletas com ela. Mas diz que a cerveja de lá não é boa, não. Opa, não é pro horário. Agora a gente só bebe água e chazinho. Olha. Gente, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Nova Manhã da Rádio Nova FM. Eu quero lembrar você que você tem aí seus 7 dias grátis de treino na academia mais badalada da cidade. Claro que é o Centro Fitness 98, 20% de desconto na primeira mensalidade. Então vai lá, diz que é o 20 da 9 e garante essa oportunidade, viu? Bancada por aqui mais uma vez, com mais informação no nosso programa Nova Manhã. Abraço pro Francisco Neto Feijão de Corda. Francisco, outro dia ele te convidou pra te ensinar a fazer o feijão lá no Feijão de Corda. Foi? Eu perdi esse momento. Você porque... tava aqui no programa? Porque ele é demais. O Francisco Neto mandou assim um áudio, dizendo, olha, diz pra Andressa passar aqui que eu vou ensinar pra ela, o meu mestre aqui vai me ensinar a fazer o feijão. E economizar o gás. É Danilo, chefe Danilo Dias, meu amigo queridíssimo, dá um beijo, viu? Você é top, chefe lá do Flor de Vinagreira, Feijão de Corda. Agora ele tá melhor, ele melhorou, porque ele tava querendo ensinar pra Andresa a questão do feijão. Agora ele tá convidando pra comer o feijão. Deixa eu ver o que diz o Francisco. Francisco, bom dia, meu querido. O que você conta pra gente? Bom dia, Oswaldo Maia. Bom dia, bancada. Ouvindo aqui esse programa maravilhoso que colore os meus dias, todos os dias. Breve, vamos marcar fazer um feijão aí, viu, Adriana? Pra gente comer naquela panela de pressão que eu comprei especialmente pra fazer esse feijão pra você. Forte abraço, saúde. Grande abraço. O feijão está salvo. Você não entendeu. Não, você viu, olha. Não, pera o feijão lá. Salvou. Eu sou o livramento lá. Do feijão. Ô, Francisco, muito obrigada. Você é sempre muito carinhoso aqui com todos nós. O meu feijão você não quer. Você quer o feijão do Francisco. Eu vou pro feijão do Francisco. O meu não vai topar. Eu vou gastar meu gás inteiro pra fazer o feijão. Andressa, 4 horas esperando o feijão. Andressa, minha mãe, eu te amo. De fome. Eu te amo muito. Eu gosto muito de ti. Mas eu tenho um pânico. Eu tenho medo do seu feijão. É uma Entenda delícia. Isso. É uma delícia. Um beijo, Francisco. Um beijo pra toda a família Feijão de Corda, Flor de Vinagreira. Vale a pena. Se você não conhece, vá lá. Conheça, super indicamos. Orgulho da nossa cidade. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem aí a Silvana, né? Exatamente, o Sil tá vindo aí com um happy day, um beijo no coração, força, foco e fé. É sempre muito, muito bom ter vocês aqui conosco. Olha, de olho na jornada, acima de tudo, olhe os caminhos que você está percorrendo e vai percorrer. Tá certo? E acima de tudo, muita gratidão por tudo na vida. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos e brevemente estaremos juntos novamente. Até lá. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode até não consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa: na terra haverá um canalha menos. Bom dia, São Luís. Bom dia, Maranhão. Bom dia, um ótimo dia aos melhores ouvintes do Maranhão, do Brasil e do mundo. Nova Manhã. Oferecimento Autoparve. Ofertas imperdíveis para você comprar seu seminovo. Na Holandeses, Daniel de Latouche e BR-135. Tetes Caldos. Há 26 anos oferecendo um cardápio de dar água na boca. Peça pelo fone 991-16-1021 ou pelo iFood. E Topa Tudo Móveis Usados. A maior loja de móveis usados do Brasil. Avenida Kennedy, bairro de Fátima e na Camboa. A TVN agora é Max. Informa a hora certa. 9 horas e 4 minutos. A TVN agora é Max. Assine já. Ligue 3199-7270. Seja mais. Seja Max. Prepare-se. O melhor show na Matuto está de volta. É neste sábado, dia 1º. É Mara. Vai ser um novo espetáculo. É Mara e elas. Yara Costa, Fernanda Furtado e o novo estouro do Brasil, Janaína Alves. Ingressos à venda na bilheteria digital, Rei da Carne de Sol e no local. Neste sábado, São Luís vai sacudir com o melhor show do Brasil. É Mara e elas.

pensa que eu encharcar ou seja por passa raiva. Alô, inveja! É pequena espada. Henrique Juliano provocando, debochando, pisando em cima da tristeza e do baixo astral nesta sexta-feira. Boa! Nova FM. A nossa rádio em cima nova. Vamos pra cima, Tiê! Do cabelo bonito, da boca gostosa, da pele cheirosa, que Deus me ajude pra eu novamente olhar frente a frente, seus olhos mais lindos que bola de gude. Eu tô sonhando com você, juro por Deus eu não queria me envolver, mas já tô envolvido. Será que dá pra devolver meu coração que logo no primeiro beijo foi morar contigo? Nossa, cê bagunçou com meu juízo. Essa mensagem é do moço que te beijou e conheceu o paraíso. Moça, tô que nem adolescente, que encontrou o amor primeiro. Ando bem mais sorridente e frequentemente tô cantando no chuveiro. Moça, você me deixou virado, tá batendo um desespero. Tô cheirando os sabonetes do mercado pra tentar achar teu cheiro. Moça, o seu beijo é mais gostoso que pudim com leite, moça. Moça do cabelo bonito, da boca gostosa, pra eu novamente olhar frente a frente, seus olhos mais lindos que bola de gude. Eu tô sonhando com você, juro por Deus eu não queria me envolver, mas já tô envolvido. Será que dá pra devolver meu coração ao que logo no primeiro beijo foi morar contigo, moça? Cê bagunçou com meu juízo, essa mensagem é do moço que te beijou e conheceu o paraíso. É só cantar, moça! Seu rádio 93.1 Nova FM. É pra dançar no coladinho, coladinho. Vem com o Zé Vaqueiro, o original. Ai, e toda vez que eu sinto seu perfume, morro de vontade de fazer amor. Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Ei! Quando eu te beijo, me sinto nas nuvens. Tô flutuando, ó. Ai, beleza. E tu és uma arte que Deus desenhou. Minha deusa, até desarrumada, é perfeita. Não nasceu pra ser mulher solteira. coladinho, coladinho, coladinho. Eita, forró bom danado, se essa aqui não dança bem coladinho, só dois pra lá, dois pra cá. Ai, tô coladinho, bora, tô coladinho. Coladinho, Zé Vaqueiro aqui na Nova FM, a nossa rádio. Vamos juntinhos até o meio-dia, sexta-feira, 27 graus, hoje 31 de março de 2023, o mês se despedindo. Hoje, sexta-feira, é dia de empreendedorismo na prática. Esse quadro que tem ajudado tanta gente com dicas preciosas. Com ele, Rafael Sombra, será daqui a pouquinho, às 10 da manhã, aqui no Happy Day. Tema de hoje, fidelize seu cliente sem gastar muito. Faça sua pergunta, interaja com a gente, mande logo agora sua pergunta e concorra a um kit Mahogany. É maravilhoso, é um super presente para você que vai participar mandando sua pergunta aqui no quadro Empreendedorismo na Prática. 991-92-9310. Não é isso, Rafael? Daqui a pouquinho por aqui. Bom dia, turma boa, turma empreendedora que está na escuta do Happy Day. Olha só, pessoal, papel e caneta na mão, que eu vou dar dicas para você de baixo custo ou custo zero para você fidelizar o seu cliente. Não perca, já já estarei aí com a Silvana Lobato. Grande abraço. Aqui no Happy Day tá aí. Recado de Rafael Sombra, então participe e concorra a esse super presente, a esse super kit da Mahogany aqui no nosso programa Happy Day. Tá valendo também ingressos para o Valparaíso Adventure Park e valendo ingressos para o show de Mara Pavanelli e convidadas amanhã na Matuto Show. Capricha! Você está ouvindo Happy Day. Oferecimento Lojas Talentos, Show de Bebê Coab, Ligue Tax, Mahogany, Good Food by Tati, Açaí Sunset e Cine System. Super lançamento Canopus, o imóvel que vai mudar a sua vida acaba de ser lançado e pode ser seu com até R$47.500 de desconto. O Village Garden 1 é um condomínio completo com mais de 10 itens de lazer, incluindo campo de futebol, gramado e quadra de beach tênis. Está localizado entre o Turu e o Arasagi e conta com 2 quartos e térreo com jardino. Passou da hora de trocar o aluguel pela prestação do seu apê, né? Fale com a gente. Ligue 992225832. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Vem comprar barato de 31 de março a 2 de abril no Festival dos Perecíveis do Mateus. Arroz Cepé 5 quilos 21,90. Coxão mole o quilo 33,90. Linguiça Toscana Belluno quilo 14,89. Cerveja Brahma Duplo Malte 350 ml 3,09. Camarão cinza o quilo 25,99. Agora tem Pix Saque nas nossas lojas. Dinheiro na hora sem caixa eletrônico é no Mateus. Beba com moderação. Visótica, 4 lojas, 2 na Rua Grande e 2 no Maiobão. Informa a hora certa. 9:26. Informou Visótica, há 30 anos fazendo o melhor pra você. Sintonize, curta e compartilhe. Nova FM. Tem na Fribal, carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem. Ofertas especiais Fribal. Coxa com sobrecoxa, R$11,99. Costela especial, R$19,99. Carré suíno, R$16,99. Tem na Fribal, tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho, carne boa. A gente tem na Fribal. Pronto, pode dar play, amor. Tá bom, amor. Presta atenção. Assim fica difícil. Tá bom, você tá certo. Já tô aqui no celular comprando ingresso pro Kinoplex, tá? Aí sim, a experiência é outra. Só no Kinoplex você vive a magia do cinema ao máximo. Tela gigante, imagem e som de última geração e uma seleção de filmes para a família toda se divertir. Tudo isso acompanhado de pipoca bem quentinha. Kinoplex, o cinema ao máximo. O mundo mais perto de você. 93.1. Isso é Mari Fernandes. E o Tutu Baré. MC Daniel. Faltão. Mari Fernandes. Ei, amor, por que tu não atende o celular? Até o meio-dia tem muito mais aqui no Happy Day da sua nova. Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos. É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro. Tô aqui tomando uma na mesa de plástico. E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco. Por ela, eu virei um apostador. Só pra ganhar o seu amor. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, ô Rosa, foge comigo. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. Acertei produções por ela. Eu virei um apostador. Já vai nesse site. Foge, foge. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, junta a mala e vamos embora. Ô Rosa, ô Rosa, ô Silvão. Junta a mala e vamos embora. Vamos embora, meu filho, vamos embora. Zé Vaqueiro e Alanzinho Coreano. 9:33. Sérgio Lucena. O nosso marketing já preparou aqui o nosso quiz. Hoje, sexta-feira, aquele dia todo especial, dia de happy hour, dia de reencontrar os amigos, dia de tomar aquela água de coco gostosa, de almoçar na litorânea, não é isso, Sérgio? Deve ser, né? Tu vai almoçar lá, eu não. Por que não, Sérgio? É o pessoal ali, frescando. Meu filho, dinheiro já tá na conta, o que que tu quer? Vamos lá. Na de todo mundo. Duvido. Salário aqui cai antecipado, vamos lá. Todo mundo tá feliz ali, né? Vamos pro Guaraná, gente, vamos pro Guaraná hoje. Bora. Na Deodoro também. Bora. Convida a turma aí. Vamos lá, Serginho, o que é que tem hoje aí de quiz pra gente? Bem facinho, bem, como sempre, né? Contar algo, tintim por tintim. Contar algo, tintim por tintim. A gente já até falou isso aqui. É o mesmo que? É o mesmo que? Hã? Resumir. Resumir. Detalhar. Detalhar. Ou abreviar. Detalhar, abreviar ou resumir? Isso. Essa tá fácil. Vai. Contar algo, tintim por tintim. Tá fácil, mas tá confusa. Resumir. Sim. Detalhar. Sim. Ou abreviar. Tá fácil. Demais. Essa tá fácil. Como toda sexta-feira é. Eba, obrigada, Sérgio Lucena, o pai dos gatos. Muito bem, tá valendo aí ingressos para o Valparaíso, Adventure Park, ingressos para o show da baixinha Mara Pavanelli. E você interage com a gente no quadro Empreendedorismo na Prática com Rafael Sombra. Tema de hoje, fidelize seu cliente sem gastar muito. Faça sua pergunta agora logo, já a partir das 10, a participação de Rafael Sombra. E concorra a um kit mahogany maravilhoso. 991-92-9310 Nova, a nossa rádio. Bom dia, turma. Bom dia, galera que tá ligada na Nova FM, a melhor do Maranhão. Aí, garoto. Me chamo David. Oi, gostaria, David. Gostaria de oferecer uma música pra uma pessoa que nesse exato momento está trabalhando. Opa! Na Cacau Show. Tu tá de olho. E a música que eu quero pedir pra ela, sim, oferecer pra ela, na verdade, é Troca. Troca. De Jorge Mateus. Troca de Jorge Mateus. Eu tô muito Mateus. Interessado nessa mulher. Eita. Mas ela também não se decide o que quer, entendeu? Ai, Jesus. Tá saindo de um casamento aí, já tem uns 6 meses, mas o cara lá disse que não quer assinar o divórcio. Então, tá. Então eu quero oferecer essa música calma. Pra ela. Pra ver isso. Se ela se toca e resolve o que quer da vida. Um abraço. Davidson, olha, não te afoba também. São 6 meses, o cara lá não quer assinar o contrato. Então calma, te acalma. Tá gostando dela? Investe. Vai com calma, não apavora a coisa não. Quem mais tá por aqui? O Moisés Eduardo tá super ligado na nossa programação, mandando beijinhos, desejando excelente sexta-feira. Júnior da Cidade Operária já tá participando aqui, mandando perguntas aqui pro Rafael Sombra. Lilinho de Catu! Alô, Lilinho de Catu, grande beijo! Bom dia, Sil, todos os dias aqui, ó, ligadinho na Nova FM. Sil, estou ligadinho no Happy Day. É, todos os dias, isso mesmo. Programação maravilhosa, líder de audiência, Maranhão inteiro ligado. Lilinho de Catu, Happy Day, meu querido Lilinho. Quem mais chegou por aqui? Gracione. Alô, minha querida Gracione, como é que você tá? Dia, linda. Bom dia, linda. É, já estou aqui no trampo, só ouvindo as tuas sequências. Bom trabalho, querida. Gostaria de mandar um alô aí pra todos os meus colegas. Sim. Tô aqui no trampo já. Trabalhando bastante, né, querida? Também gostaria de participar da promoção aí do Valparaíso. Pronto, já está participando. Veloso. Bom Oi, dia, Veloso. Bom dia, meu preto. Bom dia, minha rainha. Bom dia, agora, príncipe. Mais alegre que o Oswaldo Maia e as meninas. Deram mais um cargo aí pra você, embaixadora de Portugal. Rapaz, é, me comprometendo. Sextou. Alô, minha companheira de trabalho, Amelo. Gente, Deus muito te proteja. Boa. Gente fina. Bom dia, que Deus nos abençoe nessa sexta-feira. Amém, amém. Tá aí, ó, Veloso super animado. Tudo de bom, Moisés Eduardo. Galera chegando, hein? Souza Taxista. Alô, meu amigo. Happy Day. Olá, Silvana Lobato, e aí, a operadora do rádio, tudo de bom pra você e a que todos os ouvintes. Te ter por aqui, Souza. Souza que fala por aqui, seu fiel amigo e ouvinte dessa rádio, número um de audiência, né? Eba. Eu quero hoje pedir uma música de Gaviões do Forró. Gaviões! Mate o papai, mate o papai. Pra galera aí. Ai, ai. Forrozeira das antigas. Boa sorte. Foi taxista aqui da Ilha de São Luís aqui. Tamo bom junto. Trabalho. Boa sexta-feira, vamos querido. Na Nova FM. Boa. Boa. Meu queridíssimo Leandro Aguiar, o príncipe também já está por aqui, mandando corações, adoro. Bom dia, minha rainha. Te amo também, meu querido amigo.